pecadores, nós temos dignidade. Sou humilhado, mas vale a humildade. É, eu canto rap porque eu gosto, sim, senhor. O quê? O quê? Discriminado, faço isso por amor. Oh, vou ser sincero, não tiro do pensamento. Eu sou funkeiro, não nego, não me arrependo. É, essa mensagem mando com todo respeito. Sei que sou pobre, mas também tenho direito. Cante com a gente, cabeça erguida, não baixe para ninguém. Ninguém. Se ele é fera, um dia você também. É, realidade de pobre é agonia. Mas não desista, amanhã é outro dia. Massa panqueira, vamos provar quem somos para a sociedade. Seja criança, adulto ou qualquer idade, é. Que nosso sonho se torne realidade. E que no baile prevaleça a amizade. Com muito orgulho vou seguindo meu caminho. Gosto de funk, por ele sinto carinho. Cantamos rap com a maior sinceridade. Somos funkeiros em busca de liberdade. Cante com a gente, cabeça erguida, não baixe para ninguém. Ninguém. Se ele é fera, um dia você também. É, realidade de pobre é agonia. Mas não desista, amanhã é outro dia. Bola pra frente, humildemente vou provando meu valor. Alô, oh, oh, oh. Sinto na pele como pobre é sofredor. É, não sou perfeito, mas sei que tenho direito de se expressar da minha forma e do meu jeito. Infelizmente o rap vai chegando ao fim, ao fim. Mando um abraço para todos os MCs. É, que cantam rap em busca de felicidade. Bacana e sacana, mostrando a realidade. Cante com a gente, cabeça erguida, não baixe para ninguém. Ninguém. Se ele é fera, um dia você também. É, realidade de pobre é agonia. Mas não desista, amanhã é outro dia. Cante com a gente, cabeça erguida, não baixe para ninguém. Se ele é fera, um dia você também. É, realidade de pobre é agonia. Mas não desista, amanhã é outro dia. Mas não desista, amanhã é outro dia. Mas não desista, amanhã é outro dia.